Aí. Era aí, porra, da guitarra. Homenagem a todos os predeiros do Brasil, servente de predeiro também. Pessoal, trabalha demais, mano. Tem que tomar cana, uma catinga de porco, furar um couro. Chegou a hora, eles revoltam, né? É que o trampo tá pesado, é preciso relaxar. Amanhã é sexta-feira, chegou a hora de charlar. Já comprei a catuaba, e na boa é limão. Segunda eu tô fodido, mas que se lasque o patrão. Vamos derrubar esse prédio, tomar uma pica boa. Se amanhã... Errei, foi mal. Vamos derrubar esse prédio. E se amanhã bater... Vou cantar mais uma vez que eu esqueci a letra, né? Aqui eu me vi. Vamos derrubar esse prédio. Vamos dar uma de novo. Se amanhã bater nessa água, nós cura água de novo. Vamos derrubar esse prédio. Eu errei a letra lá atrás, né? Também posso dar errada, né? Só você se erra, porra. É isso. É que o campo tá pesado, eu preciso relaxar. Amanhã é sexta-feira, chegou a hora de charlar. Já comprei a catuaba, fica boa e limão. Segunda eu tô lascado, mas que se exploda os pés. E vamos derrubar esse prédio, vamos dar uma de novo. Se amanhã bater a saca, escura com água de coco. Vamos derrubar esse prédio. Rolei doido na hora, essa banda é boa demais. Desde 1985, em época do Cruzeiro, é o rei da cacimbinha. As novinhas não se dão, os predeiros, né? Aí, até que enfim.